Rádio Difusora, a pioneira na comunicação em São Mateus do Sul. A primeira, a gente nunca esquece. ZYJ329, ondas médias 1030 kHz. Rádio Difusora do Xisto, São Mateus do Sul, estado do Paraná. Difusora, a rainha do Iguaçu. Bom dia, São Mateus, o clube dos aniversariantes. Para comprar gêneros alimentícios, compre esse prazo na hora de pagar. Anote a dica que agora eu vou te dar. Supermercado Cabral é o lugar. E você sabe que aqui vai encontrar o atendimento que você merece ter. Supermercado da cidade é o Cabral, sempre o melhor para te oferecer. Tem padaria, verduras e açougue, tem entrega e toda garantia. Não perca tempo, venha para o Cabral, venha correndo, vem fazer economia. Venha fazer economia você também aqui no Supermercado Cabral. Telefone 532-1108, em São Mateus do Sul. Supermercado Cabral. São mais de 20 anos de dedicação, servindo a população. Farmácia Maciel já é uma tradição, onde a saúde é fundamental, também a beleza é essencial. Farmácia Maciel é qualidade total. Matriz na rua 21 de setembro, 711, fone 532-1201. Farmácia Maciel. A mais antiga, a mais amiga. Filial na rua Tenente Max Wolf Filho, 320, fone 532-3757, São Mateus do Sul. Móveis Bodler. Agora em Móveis Bodler, além de encontrar o melhor em móveis para a sua casa, encontra também cozinhas e quartos sob medida, com qualidade garantida em MDF e projeto computadorizado, aonde você pode ver como vai ficar sua cozinha ou seu quarto. E o preço? O preço é bem menor do que você imagina. Consulte e faça um orçamento. Móveis Bodler, há 41 anos atendendo nossa região, em São Mateus do Sul, na Avenida Ozzy Mendonça de Lima, 641. Rádio Difusora, a pioneira na comunicação em São Mateus do Sul. A primeira, a gente nunca esquece.